ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Treze horas 24 minutos, é o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Nosso próximo bate-papo é com o Edvalso Evangelista de Souza Júnior, o Juninho, veterinário, coordenador da Vigilância em Saúde aqui de Guaranésia. A gente vai falar sobre um assunto que tem preocupado muito, né, a população de Guaranésia, inclusive no programa que a gente apresenta aqui durante a semana, o Alô Bom Dia. Eu tenho recebido diariamente ouvintes querendo que a gente aborde esse assunto, que a gente convide alguém para estar falando sobre esse assunto. E hoje chegou o dia da gente conversar aqui com o Juninho, da Vigilância, para falar sobre febre amarela. E o assunto, é claro, fica mais exposto, né? E mais comentado ainda, porque a televisão, a mídia, né? A grande mídia, está dando um destaque muito grande para esse assunto. Tudo bem, Juninho? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes da rádio. Prazer estar recebendo você aqui mais uma vez, viu, Juninho? Tá, o prazer é nosso. Vamos falar sobre febre amarela. Primeiro, o que é a febre amarela? Vamos fazer aqui um beabá mesmo para a população entender direitinho, Juninho. Vamos destrinchar a febre amarela toda aqui. Febre amarela é uma infecção viral grave, semelhante a uma gripe, né? E agora, normalmente, na zona urbana, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Sim. Né? É uma febre alta, com icterícia, quer dizer, a pessoa fica com o corpo amarelo, daí provém o nome da febre amarela. É o globo ocular, fica amarelo, né? Amarelo. A pessoa fica amarelada, né? Isso é a febre amarela. Isso. Né? Isso é uma febre amarela, clássica. Isso. A gente tem caso de febre amarela nesse momento aqui em Guaranésia? Não, nós não temos nenhum caso e nem tivemos há muito tempo de febre amarela aqui na cidade. A gente não tem, então. Não. Porque às vezes surgem boatos aí, os boatos são todos... Não temos nenhum caso de febre amarela e também não temos nenhum caso de dengue, nem de chikungunya, nem de zika desde janeiro do ano passado. Então tomou um ano tranquilo, então, em relação a isso. Nós passamos aí, graças a Deus, tranquilo. É, por isso, não é por isso que a gente vai relaxar agora, né? Não, pelo contrário, até porque o transmissor da febre amarela, né, é o mesmo da dengue. Então a gente tem que se preocupar ainda com mais o mosquito. Ainda mais, né? E não com os macacos. É, mas a gente vai chegar lá, que tem muita gente aí que tá fazendo até campanha, né? Os macacos que são os culpados. E há dois tipos de febre amarela, eu tava lendo, né, Juninho? Tem a febre amarela que é a silvestre, né? E tem a urbana, a né? Urbana. Isso. Qual mesmo que é a diferença de uma para outra aí? A diferença é o transmissor, né? É o mosquito. Né? Na zona urbana é o Aedes, como eu já falei, né? Que é o mesmo do da dengue. E na forma silvestre é o Hemagogos ou Sabetes, que é uma outra espécie de mosquito. Né? A diferença básica então é essa. A diferença básica é essa. E é um mosquito, esse da zona rural, né? No caso, da zona da febre amarela silvestre, como ele tem um voo muito curto, entendeu? Então ele não vem para a cidade. Ele fica mais localizado naquela área mesmo. Restrito, né? Mesmo. Aí é o ser humano que tá indo até lá na área do mosquito, entendeu? Certo. Ele não vem pra cá. Aqui nós já temos o Aedes, que já dá trabalho pra danar. Já, que já dominou, né? Já dominou a área. Aí a questão do macaco, Juninho. O macaco, ele transmite febre amarela? Eu já sei a resposta, mas vamos lá. Ele transmite, porque tem muita gente que pensa, ah, não, o macaco é o transmissor da febre amarela. Não, o macaco, ele não é o transmissor. Ele é o reservatório, né? Na realidade, o transmissor é o mosquito. Então, para o macaco poder transmitir a febre amarela para o ser humano, o mosquito tem que picar o macaco. O mosquito Aedes tem que estar contaminado, certo, com o vírus da febre amarela. Aí ele pica o macaco desenvolve a doença, né? E aí ele pica uma pessoa, o mosquito passa. E o macaco continua sendo reservatório. Então, outros mosquitos que picarem o macaco vão se contaminar também, né? E da mesma forma com o ser humano. O mosquito picou o ser humano, com febre infectou amarela. O ser humano com febre amarela. O ser humano também vai transmitir para o mosquito, e o mosquito pica o outro. E aí a gente vai fazendo todo esse ciclo. Vai fazendo um ciclo. Tá, então é isso. O papel do macaco nessa questão toda é que ele é. Ele é o é quem fica com o reservatório. O reservatório. A palavra é essa, ele seria o reservatório. Exato. O mosquito vai lá, pica o macaco, depois ele vem e pica o ser humano e ele transmite a doença. É isso. Isso. O macaco, ele não transmite nada. Não. E quando a gente vê macacos mortos pelas ruas, isso serve do quê? De alerta? Então, na realidade é assim, ó, vamos lá. A proliferação desse tipo de mosquito, no caso, ela é preocupante, ainda mais por conta da sua capacidade de adaptação. Certo. Entendeu? Então, o mosquito, ele é o X da questão. Agora, com relação ao macaco, né? A gente tem que combater o mosquito, ele tem um gente. Ciclo de vida normal. Tá, a gente tem que combater o mosquito. Exatamente. É isso. A questão é se preocupar com o mosquito, entendeu? Manter a casa limpa, sem água parada. O macaco morto na rua, ele pode ter caído eletrocutado, ele pode, chegou na idade dele morrer, ele morreu por morte natural, acidente, um cachorro que pegou, um carro que atropelou, entendeu? Então, um macaco morto não representa nada, né? Mas nem como alerta? Não, nem como alerta. Até porque, se a população estiver toda vacinada, não tem problema nenhum do macaco. Vamos supor que um dia apareça aqui um macaco, a gente pega e manda fazer um exame e ele esteja com febre amarela. Se a população tiver vacinada, não tem risco algum. Certo. A gente teve 3 macacos, né, que apareceram mortos pelas ruas, né? É. Foi um na praça, um no Renovação e um terceiro, acho que perto do Campo Cruzeiro, se eu não estou enganado, né? É. Esses 3 macacos. Você até te entrevistei. Foi. Durante a semana, você disse que para se fazer o exame laboratorial com precisão, a gente teria que ter esse macaco chegando até o laboratório em 8 horas. Exatamente. Da morte, do óbito do macaco até a chegada no laboratório. Isso é praticamente impossível, porque geralmente quando se encontra um macaco, já se passou um certo tempo. Esse é o grande problema que os municípios estão encontrando, né? Quando eles remetem os primatas lá para Belo Horizonte para que se faça o exame. O que acontece? O macaco morreu, entendeu? A gente tem 3 horas da hora que morreu até você poder congelar, porque senão os órgãos entram em necrose, aí entrou em necrose, o exame não tem como ser feito, entendeu? Então lá tá chegando diversos macacos dos municípios e não tá saindo resultado nenhum, porque quando abre já tá em necrose. Tá, então a utilidade do laboratório é só para os municípios de perto mesmo. Na realidade, se a gente... Tem um município igual o nosso aqui, dificilmente, velho. A não ser que a pessoa veja, né? O macaco morrer na hora. Na mesma hora, aí tudo bem. A gente vai lá, prepara, né? Ou a gente viscera, ou então a gente congela e manda. Aí depende da disponibilidade no momento e manda. Mas o nosso principal coisa aqui é a população cuidar do mosquito e se vacinar. Você acha que está existindo um certo exagero nessa preocupação aí da população? A população às vezes está muito preocupada, falando muito, mas está deixando de tomar a vacina? Eu, mais ou menos isso? Eu estou vendo isso. Né? Eu tenho conversado com diversas pessoas durante o dia e a maioria delas não tomou vacina ainda. Né? E aí elas estão preocupadas, porque talvez até não tenha tomado, né? Mas entendeu? E aí, Juninho? A pessoa, vamos ver então, quem deve tomar a vacina? Todo mundo? Todo mundo deve tomar a vacina, né? Certo. Crianças e adultos, né? E a criança, a partir dos 9 meses. A partir dos 9 meses, dos 9 meses, tem que tomar vacina. Isso. E adulto até? Até os 60. Até os 60 anos. A partir dos 60 anos, com prescrição médica, né? Ele pode tomar também. Só que para ele tomar, ele tem que levar uma autorização médica. Já sou vacinado, mas vacinei há muito tempo atrás. Né? E aí? Precisa tomar de novo a vacina? Não, não precisa tomar, Antônio Cláudio. Tá, isso aí é uma coisa interessante pelo seguinte. Minas Gerais, a gente sempre tomou a vacina dose completa, né? Certo. Então, o que acontece? Quem tomou uma vez, não precisa tomar mais. Ah, eu tomei há 15 anos, 20 anos atrás, a vacina só tinha validade por 10. Eu tenho que tomar novamente? Não. O Ministério da Saúde diz que não. Você já tomou aquela dose completa, você não precisa tomar mais, né? Agora, nós temos vacina aí à disposição, né? Hoje, a partir de segunda-feira, eu queria deixar isso claro, é uma coisa importantíssima, né? Até eu tive conversando com a nossa secretária lá, Ana Cristina, ontem, e a partir de segunda-feira, a população, quem quiser ir tomar vacina de febre amarela, pode ir ou no posto de vacina ou no PSF do Bom Jesus. No PSF do Bom Jesus, somente será feita a vacina de febre amarela. Então, a pessoa que não quer ficar lá esperando para que se olhe o cartão, veja se ela tomou outras vacinas e tal, que demora um pouco lá no posto, ela pode ir direto no Bom Jesus para se vacinar contra a febre amarela. Tá, eu não sei se tomei a vacina de febre amarela. Tomei várias vacinas na minha infância, mas eu não sei se eu tomei. E aí, eu posso tomar? Então, aí você tem que levar o seu cartão. Tá. Perdi meu cartão, Juninho? É, aí fica complicado, né? Agora, se você perdeu o seu cartão, se você chegar lá e não sabe se tomou, é melhor que tome. Sim. Então a recomendação é essa, que tome. Oi, Antônio Cláudio, aqui é a Wanda do bairro Bom Jesus. Gostaria de saber se é obrigado a tomar a vacina. Por exemplo, eu tenho uma para tomar só no ano que vem. Tem algum problema se não tomar agora? A questão da obrigação, a gente está falando aqui da vacinação contra a febre amarela, né? Então, todo mundo, se puder tomar, melhor, né? Não sei se você tem para tomar daqui a um ano, talvez ela esteja aqui pensando na questão que ficou muito confusa, que é dos 10 anos, né? De repente ela tomou há 10 anos atrás, talvez seja essa a pergunta dela. Eu imagino que sim, se ela já tomou, ela não precisa tomar mais, ela já está imunizada. Mas essa questão dos 10 anos, de onde surgiu isso? Explique-nos, por favor. Pois é uma questão relacionada a... Como é que eu vou falar para você? Essa questão da vacinação foi muito divulgada até um certo tempo atrás, de que era para a gente tomar, a vacina tinha validade de 10 anos. Exatamente. Você tomou a vacina, passou 10 anos, a gente tinha que tomar uma outra dose da vacina. Agora mudou isso, o Ministério da Saúde mudou essa questão. Na realidade foram feitos alguns exames, né, sorológicos, e aí IgG e IgM, você consegue detectar que quem tomou aquela vacina ainda está com a memória lá. Certo. Entendeu? Foi por isso que eles tiraram essa parte de 10 anos e ficou pro resto da vida, como algumas outras vacinas que a gente toma, né? Na infância, você toma só uma também. Uma dose vale pro resto da vida. Pro resto da vida, né? Através de exame sorológico e pesquisa que eles chegaram a essa conclusão. Isso foi em abril do ano passado, né? Que eles tomaram essa decisão, mas mesmo assim eu não sei porque a mídia ainda continua falando essa questão de 10 em 10 anos. Até pouco tempo atrás se falava nisso, né? É verdade. Então, aí a preocupação é o seguinte, aí vem o carnaval. Sim. Né? Nós temos em Guaranésia o Aedes, mas não temos o Aedes infectado, né? Então, por isso que eu acho importante que a população vá se vacinar, né? Nós temos vacina à vontade. Não vai faltar, Júnior? Não vai faltar vacina. Se segunda-feira resolver lá 1000 pessoas tomar vacina. Não, não, não falta, porque Alfenas é tão perto e a gente busca lá no regional, entendeu? Não tem esse problema de falta de vacina. Não tem esse problema. Por enquanto não temos. Agora, o que pode acontecer? O que está acontecendo no estado de São Paulo, né? De repente começou um surto no estado de São Paulo e hoje, lá no estado de São Paulo, eles estão dividindo uma dose de vacina para 4 pessoas. Certo, que é a vacina fracionada. É a vacina fracionada, né? Então é muito melhor que a gente aproveite que não temos o surto e já tomamos a vacina completa, que nunca mais precisa tomar, né? Do que, se Deus o livre acontecer, ficar depois correndo e tomar só um quarto da dose. Sim. Né? Inclusive, então, hoje a população deve ir, não precisa se preocupar, correria, não tem nada disso, pode ir lá tranquilo a hora que der, né? Horário de funcionamento do PSF e do posto de vacina e vá se vacinar, sim. Inclusive hoje, pessoal de Itapiratiba, né? A gente tem uma audiência grande lá em Itapiratiba, tem campanha de vacinação contra a febre amarela no posto de saúde até às 16h, então você de Itapiratiba vá até o posto de vacina para tomar a sua dose. Vou fazer um intervalo em comercial, a gente continua nesse bate-papo, se você tiver alguma dúvida, envia aqui pra gente, 991-248325 ou 992-04-2222. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas com a sua participação. Eu tô recebendo aqui o Edivalso, o Evangelista de Souza Júnior, né? O Juninho. Eu não gosto que chamo você de Edivalso, não? Você sabe que eu esqueço que eu chamo Edivalso. Todo mundo tá tão acostumado com o Juninho, né? Chama Edivalso e fica procurando, ok? Ô Juninho, mas voltando aqui à questão da febre amarela. A febre amarela, ela é uma doença fatal? Então, a febre amarela, ela existe duas formas, né? A fase aguda e a fase tóxica. Na fase aguda, começa com febre, dor de cabeça, dores musculares, sensibilidade à luz, náusea, vômito, perda de apetite, tontura e tal. Bom, passa dentro, a pessoa se recupera, né? Dentro de 3 ou 4 dias, até porque ela não tem tratamento, né? Certo, a febre amarela não tem tratamento. Não tem tratamento. O tratamento é o normal para aliviar esses sintomas aqui. Trata-se a sintomatologia, né, da doença. Aí o que acontece? Existem alguns casos, né, mais graves, que as pessoas entram na fase tóxica, né? Aí essa fase tóxica já é uma que põe em risco a vida, né? Aí ela já vem com falência renal, né? Os rins param de funcionar, sangramento do nariz, dos olhos, da boca, urina escura, né? E a icterícia, que é o amarelão. Então, se descoberta essa febre amarela logo no início, fazendo o tratamento, o risco de morte, ele é bem menor, né? Bem menor. Mas existe. Menor. Então a febre amarela pode sim ser fatal. Por isso. Agora existe uma forma, né, melhor de combater a doença, né? É você tomando a vacina. E combater o mosquito. Exatamente. Né? Os sintomas você já falou da febre amarela, mas é possível a gente contrair a febre amarela por duas vezes, ô Juninho? Por exemplo, uma pessoa que vive num outro estado do Brasil já teve alguma vez a febre amarela? Então, não. Não é possível. Você contraiu ela uma vez, você nunca mais vai contrair. Até porque, se nós contraíssemos novamente, a gente ia cair em contradição com relação ao uso da vacina, né? Porque a vacina nada mais é do que o vírus inativado da febre amarela que você toma, né? Para que seu organismo desenvolva anticorpos para combater a doença, né? Então, se você já tem anticorpos, você não tem como adquirir a doença. Exatamente, né? Então, essa até é uma das questões que das experiências que foram feitas lá com relação a aquele negócio dos 10 anos que a gente estava conversando no começo, né? Que prova que realmente não precisa mais tomar a vacina. Que uma vacina vale para a vida toda. Exatamente, porque você continua tendo as suas células de memória lá para combater a doença pro resto da vida. Reações da vacina? Reações da vacina. Tem alguma? Reação da vacina, o que pode acontecer numa vacina? É muito difícil, né, acontecer reação vacinal. Porque, o que mais acomete as pessoas que têm problema com vacina é quem tem problema com ovo. Com ovo? A pessoa que é alérgica a ovo, essa pessoa, ela tem que tomar cuidado na vacina. Entendeu? Porque o vírus da febre amarela é cultivado no ovo. Entendeu? E aí ela pode ter uma reação anafilática, uma parada cardiorrespiratória. Então a pessoa tem que estar bem atenta, né? Quem tem alergia a ovo é o caso mais... médico, né? Pra saber como fazer, né? Exatamente. Eu acho que é a orientação que a gente deve dar aqui. A orientação é essa. Se a pessoa é alérgica a ovo, ela procura um médico disso, né? E aí, com autorização do médico, né? Ou não, ela pode ou não tomar vacina. O médico que vai avaliar isso. A Geni, que mandou uma pergunta pra gente. A Geni, ela tem 74 anos. Falou que tem a saúde aqui em ótimo estado, mas os médicos aqui não liberam a autorização para ela tomar a vacina. É assim mesmo que funciona, Juninho? O que ela pode fazer? Eu não sei, é Geni, né? Geni Rosa. Olha, eu não sei o porquê que os médicos não liberam a vacina, né? 74 anos, já passou daquela idade. Exatamente, mas infelizmente, sem o aval do médico, né? Sem a receita médica, a gente não pode efetuar a vacina na Geni. Então eu acho que aí, no caso, ela deveria procurar algum outro tipo de autoridade, né? Pra poder ver isso direitinho, por que tá acontecendo isso. Perfeito. Aí a resposta para nosso ouvinte é Geni Rosa. Vamos mais uma vez então, Juninho, repetir como é que está sendo a vacina aqui em Guaranésia, porque até sexta-feira vacinação acontecia no posto de vacina aqui ao lado da Santa Casa. Agora então, a partir de segunda, muda isso. É isso, a partir de segunda, né? Como a febre amarela é uma vacina de rotina, então a partir de segunda-feira e outra, por causa desse boato, dessas coisas, dos que está acontecendo no estado de São Paulo, que é bem próximo nosso aqui, né? E a população tem razão, realmente tem que ir se imunizar, né? Então a gente resolveu a colocar a febre amarela no posto do Bom Jesus, porque aí a pessoa tem um acesso melhor e mais rápido, né? Porque quando vai lá no posto de vacina, né? A gente comentou, então, as meninas lá, as vacinadoras, lá as enfermeiras, elas avaliam o cartão, vê outras vacinas que você tinha que tomar e não tomou, você já tomou, então é um pouco mais demorado. Aí, para apressar agilizar, um pouco, hein? Agilizar, para melhorar para a população, a gente resolveu que a partir de segunda-feira o PSF do Bom Jesus vai estar vacinando a febre amarela. O dia todo, Juninho? O dia todo, o horário normal do expediente, né? Das 7 da manhã às 5 da tarde. Mas precisa levar o cartão de vacina normalmente. É. Né? A pessoa tem que levar o cartão de vacina, né? O cartão de vacina. E o do cartão do SUS. Tá. Quem não tem o cartão do SUS? Já é difícil, mas tem pessoas que não têm. É, quem não tem o cartão do SUS pode levar só o cartão de vacina mesmo. Certo, pra tomar a vacina. É, e depois a pessoa pode também ver se ela consegue providenciar esse cartão lá com o PSF, lá vão informar ela melhor. É, e até a questão do próprio cartão de vacina é bom levar, se caso chegar no Bom Jesus e precisar de uma outra vacina, depois procurar o posto de vacina para atualizar, né? É, exatamente. O Joaquim está parabenizando, disse que na rua Miguel Moreno Lessa tem uma casa abandonada, cheia de lixo, cheia de entulho. Vamos entrar nesse assunto aqui, que tem muitos, muitos terrenos aqui em Guaraná, cheia de lixo, cheia de entulho, né? E aí, o que dá pra fazer aqui? Agora já tô falando, vamos entrar noutra área. Uhum. Ó, é uma casa? É, na rua Miguel Moreno Lessa, casa uhum. abandonada, cheia de lixo, cheia de entulho. O procedimento é tranquilo. O Joaquim, você procura a prefeitura segunda-feira, entendeu? O setor de protocolo, departamento de protocolo, e protocola lá sua denúncia, que aí o fiscal municipal responsável vai dar sequência nesse problema para você. Eu entrevistei essa semana aqui o prefeito Laércio, né? E ele afirmou aqui no ar que a partir desse ano realmente as pessoas serão multadas, né? Nós tivemos uma reunião anteontem e inclusive ele frisou, o prefeito frisou bastante isso, que ele quer a cidade em ordem. Sim. Quer a cidade bem organizada, tudo limpa, né? Uma cidade realmente bonita. É. Então vamos mais uma vez, lembrando a todos os nossos ouvintes, para tomarem a vacina. Quem ainda não tomou, procure, porque tem carnaval. Guaranésia, eu conversei com o Paulo Marcos, vai ter carnaval, né? Em 2018, teremos carnaval. 2018. Então, com certeza, o carnaval de Guaranésia é uma das referências aqui da região, né? Guaranésia, São Pedro do União, Guaxupé, Monte Santo, Muzambinho, são cidades referência aqui na região para o carnaval. Muita gente de outras cidades do estado de São Paulo vem para Guaranésia para curtir esse carnaval. Então, tomem a vacina, é o que a gente pede, né? Da mesma forma que essas pessoas que vão vir aqui para nossa região vão tomar a vacina lá nos seus estados, né? Sim, eles vão tomar lá, e se não tomar, quiser tomar aqui também, eles fiquem à vontade, que nós temos vacina aí para todo mundo. Então, né? A dica é essa, né? A dica é tomar a vacina e cuidar dos quintais para que não se prolifere o mosquito Aedes aegypti, porque nós estamos preocupados com a febre amarela, mas nós temos a dengue e outras doenças que ele também transmite. Não podemos esquecer. E que não tem vacina. Não podemos esquecer aí, né, do dengue, zika vírus, chikungunya. Exatamente. Ó, a Silvia Garcia, meu esposo tem diabetes e visão baixa. A médica diz que ele não pode tomar a vacina. Ele tá na dúvida, Antônio Cláudio. Ele quer tomar a vacina. E aí, Antônio Cláudio? Silvio, eu sou locutor, não sei. Juninho, dá para dar uma resposta para ela, ou orientação é para ela procurar o posto de vacina e lá o pessoal vai poder informar melhor? Eu acho que é melhor ela procurar o posto de vacina, a Secretaria de Saúde, que alguém informe ela melhor. Mas é o caso, né? Infelizmente, nós não podemos aplicar a vacina sem prescrição médica. Né? É a orientação que o Juninho falou logo aqui no início desse nosso bate-papo. Mais uma vez, gente, crianças a partir de 9 meses até os 59, adultos até 60 anos, isso, né? Até 60 anos, procure aí o posto de vacina. Guaranésia, a gente não tem risco de febre amarela, pelo menos por enquanto. Graças a Deus. Graças a Deus, não tem nenhum caso, mas mesmo assim é importante que todo mundo vacine, porque a gente está muito próximo ao estado de São Paulo, né? São Paulo vive esse dilema, né? E essa loucura. Hoje mesmo está tendo campanha, como eu disse, em Mococa, em Itapiratiba, em várias cidades do estado de São Paulo, né? Então é importante que todo mundo tome vacina e continue mantendo seus quintais limpos, sem água parada. A gente precisa combater o mosquito. E queria deixar aqui qualquer dúvida, quem quiser telefonar é lá no setor, né? Departamento de Vigilância em Saúde, o número lá é 3555-3823, né? A gente tá lá todo dia das 7 às 5 da tarde. Muito bem, Juninho, obrigado aí pela tua participação. A gente espera ter esclarecido aqui as dúvidas dos nossos ouvintes. A grande dúvida mesmo era essa questão dos 10 anos, né, gente? Ficou muito confuso isso. Acho que até o pessoal deve ter parado você na rua. Muita gente estava confusa, inclusive a gente a gente foi pesquisar, né, o porquê disso aí, mas tá tudo tranquilo. Quem já tomou não precisa tomar mais. Não precisa tomar mais. Valeu. Eu queria agradecer também pelo convite. Obrigado, Antônio Carlos. Eu queria mandar um abraço pra minha esposa, pra Amanda, e pro meu filho João Pedro, que tá aqui. Bem, junto João comigo, Pedro, dando uma força aí. Força moral, né, João Pedro? Isso. Tudo bem, João Pedro? Bom. Joia. Tem mais uma perguntinha que você não tá chegando aqui, do Aguinaldo. Disse que eles estavam dando senhas, né? A questão das senhas, né? 13 senhas no período da manhã. Tempo de chegar lá. Já e 13 senhas no período da tarde. Aí quando ele chega lá, o Aguinaldo chega lá para tomar a vacina, já acabou as senhas. Agora tem a solução que é o posto. Exatamente, Aguinaldo. Você pode se encaminhar lá pro Bom Jesus, que lá você vai chegar e já vai ser atendido de pronto. Não tem mais essa questão. As senhas vão continuar aqui no posto da vacina. Deve continuar, né? No posto da vacina vai continuar da mesma forma. Da mesma forma, no mundo. Isso, né? Agora quem quer um pouco mais de agilidade, né? Só direcioná-la pro PSF do Bom Jesus. Do Bom Jesus. Muito bem, valeu, Juninho. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado a vocês. Intervalo comercial e voltamos já para finalizar a edição do Expresso de hoje. Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.